Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô vovô, com sucessos que o rádio tocava, agora Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E novamente na audição desta manhã de domingo, nós vamos enfocar somente sucessos carnavalescos, as músicas mais cantadas em todos os salões da vida. Para que você, ouvinte, possa recordar, nós temos na abertura desta audição ele que nasceu em São Paulo, mas fez sucesso lá no Rio de Janeiro pela Rádio Nacional. É ele, o saudoso Breakout, que aqui comparece nesta gravação maravilhosa do Armando Cavalcante, arranjo do Borba, Maria Escandalosa. Janete Jane, não muito conhecida, mas esta música realmente fez muito sucesso. Na voz da Janete Jane, nós vamos ouvir do Milton de Barros, Laranja Lima. Tudo isso para os nossos ouvintes que estão em sintonia com a Rede USP de Rádio. Novamente ele, o paulistano Breakout, que tomou a cidade maravilhosa com a voz, com seus sucessos. Ele, Breakout, também arranjo do Borba, do Fernando Lobo, Ai Cachaça! Maria Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era tradição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria Escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia que não era tradição. Depois a Maria cresceu, por isso que a fome morreu. E a Maria Escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia dá aula de anatomia. Maria Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendiu que não era tradição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom escolher. E a Maria Escandalosa é muito rosa, é preciosa, mas é gostosa. Thank you.

Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. Mas viva o carnaval, somente com músicas carnavalescas, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para você, solicite músicas, uspfm@se.usp.br. Mas, vamos nós com música. Antes, nós vamos enfocar a dona Vera de Ponte do Vigo, ela que está realmente fazendo aqueles sons maravilhosos e gostosos e internacionais com seu talento. Ela elabora preciosos pratos da culinária, como já falamos, nacional e internacional. A dona Vera de Ponte é esposa do Tinim, e ele realmente marcou época jogando futebol e sendo funcionário da Companhia Paulista de Força e Luz em nossa cidade. Pela audiência, queremos agradecer imensamente o casal Dona Vera e o Tinim, que aos domingos eles ficam ao pé do rádio ouvindo e curtindo todas as músicas enfocadas nesta pedida de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, esta manhã de domingo, vamos nós com música. Que tal agora Orlando Silva ao lado do Lamartine Babo? Gravação antológica em arranjo do Radamés, dele, Lamartine Babo, saudoso Lalá, minha companheira é a Colombina. Para os nossos ouvintes ainda temos, aliás, nesta manhã de domingo, ela, a rainha dos auditórios, a rainha do rádio, a rainha da marinha e também rainha dos carnavais, a saudosa e borba cantando do Renato Araújo, Pó de Mico. Eu sou Pierrot, sou Arlequim, eu sou palhaço me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmininguindo. A Light é a companhia que domina, é rica quer de noite, quer de dia. Porém no carnaval a Colombina é a minha poderosa companhia. Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço, me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmilinguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço, me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmilinguindo. Nem toda companhia que se quer tem o poder da velha Leopoldina. Porém no carnaval, mais o que houver, a minha companhia é Colombina. Eu sou palhaço me divertindo. Oh, Colombina, você acaba me desmilinguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço me divertindo. Oh, Colombina, É, a cidade amanheceu cantando. Em cada canção, uma nostalgia. Você ouve pela Rede USP de Rádio um jardim com a música e a saudade. A reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, com mais sucessos carnavalescos. Vocalistas tropicais Odete Amaral e Castro Barbosa.